Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu estou de bem com a vida. Aqui é o Átila e a força do ódio pode ser motivadora. Aqui é o Tucano e Homo Omni Lupus Est. Aqui é o André Souza. Não vou falar nada não, não gosto dessa porra não, odeio essa porra de ficar falando coisa nada. Aqui é o Caio e hoje eu quero ver as pessoas chorarem de raiva. Aqui é o Azaghal, movido pelo ódio. E agora? É isso mesmo, nerds, nós vamos falar sobre o ódio. O ódio! Mas é o ódio geral ou é só ódio contra Highlander? Que isso, rapaz! Que caraca, mas é uma falta de respeito. Começou na provocação já. Canelada. Canelada. Muito bem, seu Léo Lopes, vamos para mais uma semana de venda em Caneladas do Nerdcast. Ah, não deveria, mas vamos lá. Por quê? Por quê? Ah, agora a gente virou Step, agora fica chamando Tucano. Não, eita, ah, olha o ciúminho. Ah, JP. Ciúminho. Quem nunca gravou e-mail tá gravando, tá aparecendo o último episódio de Game of Thrones, o cara falou, se eu não morri, eu nunca mais eu morro. É o ciúminho, é aqui a luta pelo trono de ferro da leitura de e-mails, é essa. É, mas tudo bem, não tem problema não. O povo clama e uma hora a justiça será feita. Nem que seja pela mão da área. Ai, ai, muito bem, seu Léo. Semana que vem a gente fala disso. Ah, credo. Tenso. Tenso. Vamos ver. Olha só, seu Léo Lopes. Quero falar hoje dos nossos queridos do HostGator. Olha aí. Sempre estão aqui conosco, que é o seguinte. Sim. Eles têm um mote que é o seguinte. Falta de sorte ou falta de site? Como você acha que eu sou o problema? Você sabe da minha história com o HostGator, né? Não, qual é a sua história com o HostGator? HostGator é o servidor de todos os sites da Radiofobia desde 2010. Olha isso, seu Alex. Vamos ficar felizes de saber disso, cara. Sim, muito temos bom. Parceria também sólida lá com o HostGator. É nosso, como eu digo, condomínio de altíssimo garbo e elegância. Oh, muito bom. Olha só, aliás, você sabia que existe mais de 1,5 bilhão de websites nas interwebs? É isso, cara. Às vezes muita gente olha a concorrência crescendo rápido e você acha que é falta de sorte, mas talvez seja isso aí, o seu Léo Lopes. A falta de site. Felizmente você não tem falta de site porque você tem desde 2010. Sim, temos. Lá no HostGator. E olha só, pra você que tá querendo colocar seu projeto no ar, conte com a HostGator e não com a sorte, porque eles têm tudo que você precisa pra ficar online. Tem domínio, tem hospedagem de site, tem e-mail profissional, criador de site, uma plataforma mega simples de usar com um sistema de arrasto e solta, você não precisa entender de HTML, de PHP, de nada, cara. Você que nunca mexeu, nunca não sabe como montar um website, é só arrastar e colocar ele todo modular, cara. É muito, muito interessante. É uma ferramenta muito simples de usar, cara. Além disso, eles têm suporte 24/7, rapaz. Precisa de qualquer momento, você precisa de suporte, você pode contar com a HostGator. E pra quem quer registrar o seu domínio, eles têm as principais extensões por apenas R$26,99, rapaz. Tô falando de reais, é isso mesmo. Tem .com, tem .com.br, tem .net, .org, um monte de coisa, cara. Tem 40% de desconto em relação ao mercado. O melhor custo-benefício... Olha aí, excelente. Aliás, vale a pena conhecer também o servidor VPS da HostGator, que é rápido, seguro, escalável, perfeito para projetos de web em expansão, né, que você sabe que vai crescer, não sabe quanto e tal. É uma plataforma escalável, é o melhor. E desconto exclusivo de até 60% em diversos produtos para os ouvintes aqui do Nerdcast. Basta você acessar hostgator.com.br/desconto e conferir todas as condições, rapaz. Então não se esqueça, Léo Lopes, tá sentindo falta de sorte? Talvez seja falta de site. Vai lá, faz que nem o Léo Lopes desde 2010 com seus serviços hospedados no HostGator. Entra aí, hostgator.com.br/desconto para você aproveitar um monte de facilidades com ótimos descontos. Hoje, seu Léo Lopes, nós vamos falar de gramática no Nerdcast Speak English. Excelente, hoje é dia de aprender coisas importantíssimas, hein? Exato, já sabe, o Nerdcast Speak English tem todo mês uma parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp, rapaz. Você está querendo aprimorar o seu inglês, começar a aprender inglês no nível básico, cara, o WhatsApp é um inglês rápido, prático, voltado para o seu dia a dia, o seu engrandecimento pessoal e profissional. Você quer saber, cara, ter um inglês para você passar e-mails de trabalho, para você fazer uma entrevista de emprego em inglês, cara. Você que quer ser cidadão do mundo, cara, expandir a sua área de atuação para o planeta inteiro, você tem que estar falando inglês. E para isso, a gente sempre recomenda o WhatsApp, cara, porque ele justamente focado tem essa ênfase no empreendedorismo, no seu engrandecimento pessoal e profissional. E no Nerdcast Speak English de hoje, nós vamos falar sobre uma parte muito interessante, a gramática mais pesada, seu Léo Lopes. A gente vai falar sobre ênfase. A gente vai falar sobre vários exemplos de ênfase que você pode dar em verbos auxiliares. Exatamente, e eu já adianto que you do have to listen to this podcast. You do have to listen to this podcast, exatamente. Cara, a gente falou isso, little did I know, little did she know, I do know. Você pode escrever I know ou você pode falar I do know. A gente falou um pouco sobre como é usar verbos auxiliares para dar ênfase em frases específicas, é muito interessante. Olha, a gente aprendeu, eu mesmo aprendi umas paradas muito maneiras nesse episódio, então. Eu aprendi o Never Have I Ever, que eu fiquei maluco. Never Have I Ever, é muito bom, Never Have I Ever. É de travar a cabeça, né? Mas é muito útil, né? É muito maneiro, cara. Então, olha, você que tá aprimorando seu inglês, cara, não deixe de escutar este Nerdcast Speak English, já está na sua timeline, cara, e tome uma ação, vá conhecer o WhatsApp, é só entrar aí em whatsapp.com. Cara, faz a sua matrícula hoje pra você aprimorar o seu inglês em qualquer nível que você esteja. Certo? Só está chegando o dia dos namorados, dia 12 de junho. Olha só, seu Léo Lopes. Que delícia, hein? Tá chegando mais um ano virando madrugada, editando programa, radinho. Vai ser o 10º Nerdcast Dia dos Namorados. 10 anos de Nerdcast Dia dos Namorados, rapaz. Tem que ser especial esse ano. E se não tiver lorota, melhor ainda. Ó, então vamos lembrar. Mande o seu e-mail. Se você nunca ouviu o Nerdcast Dia dos Namorados, é isso. O Nerdcast vira uma rádio brega romântica, onde a gente vai ler as suas histórias amorosas, suas derrotas, e a gente não vai te ajudar. A gente, teoricamente, é pra ajudar, mas a gente não vai ajudar. Não vai. E cada ano tá ficando pior ainda. Exato. Mas olha só, aí o que acontece? Você pode mandar qualquer história amorosa. Você pode estar se oferecendo no mercado. Você pode... Você tá se oferecendo no mercado, ficou... É, preciso namorar, quero namorar alguém, menino, menina. Tô na pista. Você pode estar pedindo desculpas para um amor, você pode estar querendo reconciliar, você pode estar querendo pedir em casamento, você pode estar querendo fazer uma declaração de amor, contar uma história bizarra que aconteceu com você, uma derrota, esse tipo de coisa. Tudo é válido. Mande aqui para os nossos especialistas no amor. É só você mandar um e-mail para netcast@jovenerd.com.br. O assunto, você escreve assim: Dia dos Namorados, tracinho ou barrinha, e aí o assunto, que pode ser derrota, declaração de amor, pedido de namoro. Menina procura menino, menino procura menino, essas categorias. O que você quer? O que você quer, exatamente. O que é a sua história? Aí a gente vai fazer uma triagem aqui e escolher as melhores pra gente ler no programa, certo? Excelente. E vamos lembrar que Dia dos Namorados também significa dar presentinhos da Nerd Store, seu Léo. Ah, que delícia, Zico, pra presentinhos nerds para o seu amorzinho. Ó, a Nerd Store tem um monte de produtos temáticos pro Dia dos Namorados. Ó, tem produto Game of Thrones, tem Vingadores, tem Batman, tem Mulher Maravilha, tem livros, tem acessórios, tem muita coisa. Tem muito, muito mais. Excelente. E olha só, durante todo o mês de maio, pra você que compra pro... Você, cara, você que é aquela pessoa que foi feita pra casar, que compra o presente do Dia dos Namorados, namorados com antecedência no mês anterior. Olha só a vantagem que eu vou te dar por ser precavido. Em maio, todas as compras que você fizer na Nest Store, você leva um exclusivo pôster de um dos casais mais adorados do mundo nerd. Além disso, não só isso, não é só esse brinde legal, todas as compras com valor acima de R$150, você leva um chaveiro coração 8 bits que se divide em dois, rapaz, pra você dar um parte do coração pro seu amor e outra parte fica com você. Ah, vocês têm aquele bond, não é bonitinho? Bonitinho. Mas olha só, só são 300 chaveiros. Ixi, não vai dar pra uma volta. Então são as primeiras 300 compras acima de R$150, beleza? Já tô avisando. Acabou esse programa aqui e já foi tudo. Exatamente. Então não deixe de aproveitar as vantagens de ser um bom namorado, uma boa namorada e comprar seu presente com antecedência na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E a mais romântica também. A mais romântica. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 8 haters contrariados. Vamos lá, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Toda semana rola isso. Jessé Carrascosa, Felipe De Bastiani, Laís Helena Caparros, Rafael Guilherme Silva, Wesley Lima, Emily Ferreira, Gabriel Barreiros, Jorge Matheus Diurza e Luiz Gustavo Nogueira Rezende. Muito obrigado, nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Sempre que você for doar sangue, tire uma fotinha de você fazendo esse ato de altruísmo e mande aqui para nerdcast@jovenerd.com.br pra gente ler aqui e agradecer, cara. A gente sempre agradece, coloca o link da sua foto no post, porque doar sangue é salvar vidas e sempre, sempre, toda semana é necessário. Então faça isso, doe sangue e salve vidas. Arte dos fãs, olha aí, temos um Hellboy iradíssimo pelo André César. Ficou irado, hein? É muito bom. Um Necronômico muito foda pelo Wender Santos. Além disso, temos os vilões de Hellboy pelo Matheus Santos, muito bom, fez com o traço do Minola, muito maneiro. Ficou legal, é bem bacana. E um Dom Azaghal pelo Brinquedos Feios. Caraca, cara, muito maneiro um Dom Azaghal mesmo, mas tá, uma escultura. Uma esculturinha, ficou bem legal, né? Muito foda, cara, valeu, galera. Bruno da Silva Casagrande, Hans... Stan Reiter. Olha aí. Eita, saúde. 22 anos estudante de música com foco em composição de trilhas. Olha aí. Ah, que legal. Vitória Espírito Santo. Olá, Malzagal e Léo Xandre. Ou Tucano Rex, JP, ou quem quer que esteja. Tá vendo? Agora as pessoas estão confusas. Ninguém mais sabe. Nunca nada é certo. Ah, agora virou casa da mãe Joana isso aqui. É, qualquer um. Negócio é Game of Thrones aqui, quebrar expectativas sem se preocupar com o roteiro. Se continuar assim. Sim, daqui a pouco vou mandar o Dracarys, hein? Antes de começar a falar sobre as últimas cenas de Hellboy, não é o último, né? Esquece, a gente fez o Hellboy nos quadrinhos. Espero que a Azaghal esteja na leitura de mês. Foi mal. Não está, desculpa. Digo isso por conta de que foi por sua causa, o Senhor da Oceania, que eu comecei a ler Hellboy. E não poderia estar mais grato, pois de fato mudou minha vida. Obrigado. Foi nesse nível? Mudou a sua vida? 22 anos, qualquer coisa muda a vida dele. É verdade, Léo. A cada dia tem alguma coisa mudando a vida de um jovem mancebo imberbe de 22 anos. Essas crianças de 22 anos. Como dito no programa, o Hellboy morre. Spoiler de Hellboy nos quadrinhos. Tá bom. O Hellboy morre e sua última aventura se passa no inferno. Mais do que nunca, tudo e todos se esforçam para lembrar nosso protagonista quem ele realmente é. Anung Unrama. Resumindo porcamente, é nesse cenário que finalmente ele aceita seu destino, da maneira mais Hellboy possível, é claro. E gostaria de me alongar sobre essa passagem pelo inferno, mas meu objetivo nesse meio é esclarecer algo lindo e melancólico que o final do arco nos presenteia. Olha aí. Após destruir todo o inferno, nós temos pelo menos 4 páginas de silêncio. Páginas que mostram o Hellboy apático, andando por diferentes paisagens do submundo. Ao final dessa jornada, ele entra em uma casa onde encontra 3 figuras geométricas flutuando. É assim, no aconchego estranho de uma casa, que Hellboy nos deixa. Ok, mas que diabo significa esses 3 objetos flutuando? Bom, elas são originalmente de uma história de 2002 que o Minola escreveu junto com sua filha de 7 anos, a Katie Minola. 7 anos naquela época, provavelmente. A HQ se chama The Magician and the Snake. O Mágico e a Cobra. O plot é bem simples. Um rei macaco Esperavam o quê? Coisa do Minola. Diz ao seu mágico que os truques dele são entediantes. O mágico, com seu orgulho ferido, projeta três formas geométricas e, em um instante, faz elas desaparecerem por completo. O rei fica alucinado e o mágico recebe as glórias de seu feito. America's Got Talent. É, basicamente. Exatamente. O sino tocou. Acontece que quando ele fez isso, ele estendeu seus poderes além do limite e um dia essas formas voltariam e nesse dia ele morreria, como se uma dívida estivesse sendo paga. Em uma entrevista, Minola disse que essas formas têm um significado extremamente variado, mas para ele são uma metáfora para quando é elogiado por um trabalho, mas no fundo ele sabe que só fez o mínimo acima do medíocre. E que, assim como para o mágico, essas formas vão voltar e lembrar a ele quem ele é de verdade. Que por mais que você possa fazer elas sumirem diante dos olhos da plateia, omitir uma realidade ou qualidade desagradável, um dia ela vai voltar para cobrar o preço de desaparecer. E foi assim com o Hellboy. Ele negou sua natureza por toda a sua vida e lá no fim, com sua coroa de fogo e seus chifres colossais, a realidade voltou para cobrar dele toda essa vida de negação. Caraca, maluco. Enfim, obrigado, Azaghal, por me fazer me interessar por Hellboy. Esse fim de saga me fez refletir muito sobre aceitar que as coisas acabam, que a vida segue e que negar quem você é não te muda em absolutamente nada. Que cada um tem a sua coroa de fogo e sua manopla do destino. Obrigado pelo ótimo trabalho e grande abraço. Caraca, que meio foda, hein? Eu gostei. Nossa. Eu, puta, é... Retiro o que disse a respeito dele ter 22 anos. Apesar dele ter 22 anos. O Bruno, não, assim, uma leitura muito maneira de uma história. Aliás, eu nem conhecia a história e, pô, já achei foda. Incrível, incrível toda essa história. Muito bom. Leonan Farias, 21 anos. Aí, mais novo, hein? Estudante de engenharia civil, Macapá, Amapá. Olha aí. Olá, nerds. Me chamo Leonan, tenho 21 anos, sou estudante de engenharia civil e moro em Macapá. Queria apontar uma curiosidade que o nosso querido Leonel Caldela acabou puxando no minuto 1 hora 25 minutos and 29 segundos do programa passado. Ah. A ideia de que Hermann von Klempt, a cabeça nazista, teria vindo para o Macapá, entre aspas, por ter vindo do fato de existir uma cruz nazista no sul do estado. Durante os anos de 1935 e 1937, os alemães lançaram uma expedição em direção às terras Tucujus com o objetivo de criar uma colônia alemã na América do Sul, uma chamada Guiana Alemã. Caraca! O túmulo é de Josef Greiner, pesquisador alemão que morreu de febre em janeiro de 1936, numa região a 30 minutos de Laranjal do Jari, um município que fica ao sul do estado. Caraca! Estudos sobre o assunto indicam que o Greiner era capataz da tropa e morava no Brasil antes de ser recrutado pelo governo alemão. O objetivo era que ele facilitasse a comunicação entre brasileiros e alemães. Uhum. A expedição Jari, como foi chamada, trouxe grande aparato da Alemanha para o sul do Amapá. A equipe, formada por 3 pesquisadores, além de Greiner, também trouxe um avião para a região. Eles retornaram à Alemanha com crânios e informações de mais de 500 mamíferos, répteis, aves e anfíbios, além de fotos e filmagens. Isso é a história do Hellboy, não é? Puta, com certeza. Caraca. Curiosamente, o von Klempt morreu em 1936, o mesmo ano em que o Greiner. Nos quadrinhos, o vilão quase morre e perde o seu corpo, mas foi salvo por Cronen, que salvou sua cabeça e a colocou em um jarro. As peripécias de Klempt no Brasil, mais especificamente em Macapá, acontecem em 1959, quando o Hellboy o encontrou enquanto investigava o desaparecimento de meninas na área. Caraca. Segue anexo a foto da sepultura e o link da matéria com mais detalhes da história. Um grande abraço, continue com o excelente trabalho e tem um PS aqui. Macapá é de origem tupi, como uma variação de Macapaba, que quer dizer lugar de muitas bacabas, que é uma palmeira nativa da região, a bacabeira. Por isso, o nome da cidade deve ser tratado no feminino, a Macapá. Olha! A cidade de Macapá. Não o Macapá, como o Jovem Nerd disse no programa. Olha, vivendo e aprendendo, é isso aí. Vivendo e aprendendo e pronunciando as palavras tudo errado. As conjugação, os verbos, plural, os pronomes. Ai, meu Deus. O ódio move o mundo, é isso mesmo? Então, eu queria fazer uma outra pergunta. O ódio exacerbado que a gente vê hoje nas redes sociais é uma amostra que as pessoas estão mais raivosas, mais polarizadas e mais intolerantes? Ou é só agora que a gente tá vendo, mas sempre foi assim? Posso começar com a opinião aqui? É uma câmara de eco de reforço positivo. É um ódio que sempre existiu, mas o que circula em redes sociais, comprovadamente, mais é conteúdo que causa ódio. De todo tipo de sentimento que o conteúdo pode despertar, já testaram isso com notícia do New York Times, as mais compartilhadas são as mais indignantes. Uhum. Mas isso é uma coisa que você vê, não é só notícia também, você vê até, sei lá, sites de produtos, ou, sei lá, de e-commerce e tal, que as pessoas que escrevem os reviews não são as pessoas que estão satisfeitas. Porque normalmente, olha lá, você comprou um produto, você ficou, você gostou e tal, você não vai escrever. As pessoas, a maior parte das pessoas que escrevem são aquelas pessoas que ficaram extremamente irritadas. Mas é engraçado até que você está falando isso. Outro dia a Rosana Herrmann publicou no Twitter dela um elogio a um atendente que atendeu ela bem e tal, e ela citou a companhia, né? Ela tá fazendo elogio ao funcionário e falando, olha, esse cara me atendeu muito bem, né, e tal. E aí tinha um comentário embaixo assim, não fez mais do que obrigação, a gente tá tão acostumado a tomar pedrada que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Tudo raivoso o comentário embaixo, sabe? É, nem nessas horas, sabe, parece que é ok, assim, porque por mais que o funcionário realmente tenha que saber o que tá fazendo e atender bem, não é uma obrigação de fato, né? É o que a gente espera, mas não é uma obrigação. Esse ódio que a gente vê, isso sempre existiu, porque isso faz parte, assim, é natureza humana. Só que o problema todo é que, sei lá, em 1947, quando o cara comprava, sei lá, um churros e achava os churros uma merda, era muito difícil e ele não tinha espaço pra externalizar esse ódio. E hoje é muito fácil, a gente tem a plataforma pronta pra poder externalizar esse tipo de ódio. E como tudo é muito fácil, a gente começa a vamos dizer assim, a coisa vira lixo. Como é muito fácil fazer, então a gente já não tem mais, já não pensa mais no esforço que a gente tem de pensar, de guardar alguma coisa ou de falar alguma coisa. É, mas esse ódio, essa base, ele sempre teve. É só você ver que as pessoas têm hoje as redes sociais pra reclamar, mas elas não abandonaram as antigas plataformas de reclamação, que são a fila do banco, a fila do supermercado, o elevador. Você tá na fila do supermercado, tem alguém atrás de você reclamando que tá demorando muito, que o preço tá caro, um monte de coisa, né? Não sei, que eu não vou no mercado. Mas é engraçado, porque isso que você falou da facilidade do uso da ferramenta, ele é fato, né? Você abre o seu celular ou desktop, que seja, e você, com alguns toques de teclas e um send, né, um enter, você manda a sua reclamação pro mundo, né? Antigamente as pessoas, era muito mais difícil você se comunicar a longa distância, e massa era impossível, né? Então quando você escreveu uma carta, por exemplo, que era uma das formas de comunicação de massa, é para você se comunicar com outras pessoas, né? Não em massa, mas de massa. Você toma muito certo cuidado ao escrever a carta, né? Muitas pessoas até escreviam um rascunho antes de escrever a carta final, e se você tinha esquecido alguma coisa, você botava um PS. Precisava ser muito ódio pra você se motivar a escrever a carta, né? É, exato, porque não, porque pra você se comunicar dessa forma, tinha um custo, né? Hoje é zero custo, né? É. O custo já tá embutido no seu uso normal. Tinha um custo e tinha um tempo, né? Não era instantâneo. Você escrevia a carta, levava pro correio, essa carta ia ser enviada, demorava tanto tempo pra chegar até o destino, aí o destino ia ler a carta e quiçá te responder, sabe? Ia ler ou e não, aí, né? Ou não, né? Exato. Isso que você falou do custo é muito verdade. Coloca aí um comentário custando $2 cada comentário e 5 se for de ódio. Caraca, por favor. Vai virar pronto a missão no Facebook. É, o garoto WhatsApp aí, meu filho. Caraca. Você vê que ele rapidinho já pegou o espírito da empresa, né? Caraca, olha o ódio. A carta, no caso, pode ser de reclamação ou não. O fato de você se comunicar com carta era o standard. Eu acho que todos nós aqui chegamos a escrever cartas. Eu escrevi várias. Sim. Tocando carta de corrente. Tocando carta de corrente. O cara não supera, velho. É genial. Quando veio o e-mail, que era uma carta eletrônica, as pessoas pararam de ter tanto cuidado com o seu texto. Porque você podia enviar um corretivo ou um adjunto logo abaixo, entendeu? E aí você, em vez de mandar um texto conciso com toda a ideia e informação que você queria, você passa a usar vários fragmentos desse texto, entendeu? Por ser mais fácil e mais barato. E tem um outro fator também em cima disso, quer dizer, além dessa facilidade de você ser rápido, ser direto, tem o fator que a carta, a gente interpreta aquela carta como algo muito mais pessoal, porque ela deu trabalho. Então você que recebe ou você que tá mandando, não é uma pessoa anônima, aleatória que tá mandando. Existe uma noção que alguém gastou toda essa energia pra poder fazer aquilo. Então a maneira que você reage... Tem um investimento honesto, né? É, exatamente. A maneira que você reage àquela coisa é muito diferente. Então não é um ser aleatório que surge um texto na minha tela. É uma pessoa que teve que ir no correio, escrever, errou 50 vezes e tal. Então a tua maneira de reagir, aquilo é completamente diferente. Vou dizer que ainda mais hoje em dia. Tem uma amiga, Lúcia Mala, que ainda manda cartão postal de Natal. E é super impactante você receber um negócio escrito à mão de alguém que te mandou do outro lado do mundo um Feliz Natal. Receber uma carta de ódio hoje em dia seria, pra mim, devastador, assim. Caraca, a pessoa tá com, caralho, muito ódio mesmo no coração, velho. Assim, o esforço sempre existiu, mas você... A carta ser pessoal depende, né? Porque a do Narbomber não era pessoal, né? E era uma carta de ódio mesmo, amigo. Verdade. Então, mas imagine o nível que tava de ódio. Ele chegou naquele nível pra poder mandar a carta. Você, hoje em dia, você manda um comentário no site com muito menos raiva de querer explodir alguém. A gota d'água, ela é... Pote é menor de gota d'água? O Narbomber é um bom exemplo. Eu acho que tem também a questão de que o ódio unido hoje é mais fácil. Antes você podia ser o maluco, ou o raivoso, ou o que fosse. Dificilmente você encontra alguém que tinha a mesma raiva que você, a não ser pra se queixar ali na fila do supermercado. Mas hoje, eu passei por uma experiência terrível, todo mundo que tava ao meu redor não tinha passado pela mesma experiência. Hoje eu posso fazer um grupo no Facebook ou qualquer coisa, ou no Twitter, onde for, pegar uma hashtag e encontrar todo mundo que passou pelo mesmo e tem o mesmo ódio pra destilar e reforçar. Você acha que então é a questão de mais oportunidades? O ódio, nada mudou. Só o ódio que tá tendo mais canais e plataformas pra se disseminar? Eu acho que sim, mas eu acho que também é importante o seguinte, a gente distinguir aí um pouquinho de você não gostar de alguma coisa, você estar insatisfeito com alguma coisa e você ter um ódio. Isso está se misturando mais hoje, justamente por causa dessa facilidade que a gente tem de expressar a nossa insatisfação em qualquer momento. E como você tem... A questão toda é a seguinte, a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, quando eu era mais novo, a gente não tinha muito dinheiro para fazer porra nenhuma. Então, quando meu pai comprava um pote de iogurte, tinha que durar o mês inteiro. Assim, 6 iogurtezinhos para a família inteira o mês inteiro. Então, a gente dava valor àquele pote de iogurte. Se a gente tivesse o dinheiro para comprar 50 mil potes de iogurte no mês, ia ser muito fácil, eu não ia dar tanto valor pra aquele pote de iogurte. Ah, e outra coisa, o pote de iogurte aí ia ficar muito pouco pra mim, porque eu ia estar comendo ele toda hora, e toda hora eu ia querer mais, ia querer mais, ia querer mais. O que acontece hoje com ódio é exatamente isso que acontece com o pote de iogurte. As pessoas, elas, antigamente, elas tinham um custo pra poder falar uma insatisfação, e hoje, como esse custo é praticamente zero, e é muito fácil, a quantidade de insatisfação que ela quer expressar fica muito maior. Aí que você passa dessa barreira de, ah, eu só não gosto mesmo de Game of Thrones, pra eu odeio Game of Thrones e todo mundo que assiste devia morrer. Mas isso é geral, né? Porque você não tá falando só ódio. O Azaghal mesmo falou num episódio um tempo atrás que as pessoas hoje em dia ninguém fala mais, ah, eu dei risada. Não, é, eu tô morrendo, nunca ri tanto na minha vida e tal. Urrando, urrando, já viu? Urrando. Dei um urro. Ah, tem gente que só escreve urro. Eu queria levar aqui, ó, trazer um exemplo de algo que é muito novo que pode estar também contribuindo para isso, que é essa ansiedade recém-criada por causa de a pessoa que fica viciada em mídias sociais. E outro dia o Casey Neistat, que é o youtuber famosão aí dos Estados Unidos, o cara falou, pô cara, eu tô deletando aqui todas as minhas redes sociais do meu celular, eu não vou parar de usar, eu vou usar de vez em quando, mas só no computador quando eu quiser postar uma coisa, mas eu notei que eu tava gastando sei lá quantas horas, uma hora ou duas horas por dia só fazendo scroll no Instagram, só fazendo scroll no Facebook e eu não tava, e essa hora ou duas que eu gastei no meu dia não estava me acrescentando em nada, não estava me engrandecendo em nada, pelo contrário, só estava me fazendo ficar mais ansioso, mais puto com as coisas que eu tava lendo, mais indignado, e quando eu estava sem o meu celular, eu ficava ansioso por não estar podendo fazer aquele scroll com dedo e girando essa roda toda. E aí ele falou que, sabe, quando ele ficou lá, sei lá, uma semana sem usar o negócio, e ele sentiu falta, porque ele considerava que estava viciado nisso, mas ele ao mesmo tempo sentiu como se tivesse um peso caído das costas dele. E aí, eu sei que André aqui vai ter uma opinião bem bem suspeita e enviesada. Ele deletou o Twitter e o Instagram, não afeta o André. Ah, exato. Tipo assim, será que essa coisa não tá realimentando esse novo comportamento? Não existe um fenômeno comportamental em massa do usuário de redes sociais ou a pessoa que se comunica pela internet e tal, onde ela tem um nível de ansiedade acentuado, porque as pessoas são ansiosas, algumas pessoas são mais ansiosas, outras menos, por natureza. Tem ansiedade como patologia também, né? Não é exato. Só a questão de, ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Às vezes a ansiedade é uma doença. Exato. E aí você tem... talvez estímulos que possam estar acentuando ou agravando essas condições de ansiedade. E aí a pessoa já recebe essa carga de ódio e tal, não sei o que, pela internet, ela acaba também transmitindo isso. Por isso que eu falo do reforço e da câmara de eco, porque imagina assim, a tendência de eu receber tweet na minha timeline é receber o que as pessoas ao meu redor estão postando e o que elas retweetam, certo? O que tem mais chance de ser retweetado e de chegar? Conteúdo que desperta emoções extremas, principalmente raiva e ódio. Então você já vai ser bombardeado mais por isso, e isso funciona, isso te prende, você se engaja mais, você comenta mais, você curte ou retweeta ou dá dislike, ou o que for. Aí você pega uma plataforma de vídeo, o YouTube. Ah, o YouTube vai favorecer o quê? Retenção, quanto que as pessoas assistem de um vídeo e vídeos que trazem pessoas de fora. Beleza, o que que vai reter mais as pessoas? Ódio, raiva, conteúdo, né, que é indignante. E o que que vai trazer mais gente de fora? Aquele tipo de vídeo que desperta a raiva que a galera compartilha no WhatsApp, tá? Então... Treta. Nego falando então... mal de Jurassic Park, essas paradas assim. Então, assim, você já tem ansiedade. O sistema todo já foi feito pra te manter preso ali com recompensas aleatórias a cada tanto prazo. De vez em quando aparece um like, uma curtida, imagens, tudo feito pra te engajar mais. E você vai estar mais exposto a esse tipo de coisa constantemente. Isso, inclusive, vai te ajudar a reforçar aquela raiva, né? Eu acho que isso e a necessidade das pessoas também de se posicionarem a respeito de tudo. Isso. Absolutamente tudo. Isso. Que eu ia falar. Ah, isso eu vou dizer, isso é uma parada que eu venci. Isso eu venci, mano. Eu não tenho, eu já tive, mas eu lutei contra e hoje, eu vou dizer que se eu tenho um privilégio na minha vida adquirido, conquistado, foi não ter a vontade e nem a obrigação de ter que me posicionar sobre nada. E eu não me posiciono, eu não quero. Eu comecei com mais de 1.520 opiniões por dia e hoje eu não emito nenhuma. Ah, sim, é exato, exato. Pois é, e olha só, isso que o Atila falou de que existe essa probabilidade maior das pessoas compartilharem conteúdos inflamatórios, isso é verdade também. Mas uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, que tem a ver com isso que o Tucano acabou de falar, que é o seguinte, às vezes o conteúdo, vamos dizer, que eu compartilho, não é um conteúdo inflamatório. Eu posso virar lá e falar assim, por exemplo, eu estou nesse momento, pode colocar o tapinha aí do babaca, eu estou na África do Sul. Eu posso postar uma coisa e falar o seguinte, hoje eu senti muito calor na África do Sul. Isso não é um conteúdo inflamatório, mas aí pode vir alguém e falar assim, porra, mas que babaca tá postando porque, só porque tá na África do Sul. Aí vem o outro e fala assim, não, mas o André pode postar que ele tá na África do Sul porque ele viaja muito, você que tá sendo idiota. Aí o outro vem e fala assim, ah, mas seu filho da puta, então... aí começou. Fora o cara lá de Sobral que vai te falar, assim, tá quente aí, você não sabe qual é o inferno que é aqui. Exatamente. A competição também, né? O cara de Curitiba, exatamente. Ou seja, essa necessidade de sempre dar uma opinião, e outra coisa, sempre dar opinião e sempre mostrar que você sabe um pouquinho a mais. Eu já percebi uma coisa, assim, eu tenho usado menos o Twitter, mas eu já percebi uma coisa que às vezes eu posto, sei lá, eu posto uma coisa do tipo assim, ah, o cérebro humano faz tal coisa. Sempre tem alguém que vem com um comentário que o comentário, na verdade, ele não agrega valor nenhum ao tweet, a não ser mostrar que eu sei um pouquinho mais do que isso que você acabou de falar. Assim, não existe uma discussão, uma conversa. A ideia toda é só essa, é de tipo, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, só pra te mostrar que eu sei um pouquinho a mais desse conteúdo que você acabou de falar. Ou seja, é uma necessidade de estar o tempo inteiro dando uma opinião sobre alguma coisa. Tem uma pessoa aí na internet que não gosta de mim, eu acho tão engraçado que às vezes acontece alguma coisa no Brasil, sei lá. Aí tem outra coisa que promove ódio na internet que é indireta. Tem uma pessoa na internet que não gosta de você? Ah, tem. É. Tem, eu sei. O Caio sabe quem é. Aí a pessoa, assim, acontece uma coisa no Brasil, pode ser qualquer coisa, desde Temer sendo preso até, sei lá, Suruba, lá do pessoal da Globo, a pessoa tem que falar assim, eu tenho que fazer um vídeo agora sobre isso. Aí eu fico pensando assim, não, você não tem que fazer, mas a pessoa sente que tem que fazer. Como é que o cara pode não gostar do André? Mas de graça? Então, mas é muito engraçado, começa tirando esse fato, mas como as redes sociais meio que você, sem perceber, você entra nisso, você acaba se comportando dessa maneira. Eu lembro que na época da eleição, o André me mandou um WhatsApp brigando comigo, porque ele falou, cara, você tá gastando teu tempo discutindo de política com um monte de gente que não vai mudar a tua opinião. Ah, o Alexandre lembra disso, foi aquele... Foi, ah, não sei se pode falar. Ah, vou falar, foda-se, já que é de ódio. um cara lá, o cara era uma porra de um engenheiro, não sabia ler uma merda de um gráfico. Eu não lembro disso. Você lembra, porque você comentou também. Aí tinha um gráfico lá falando sobre, eu acho que era sobre, não lembro sobre o quê. Mas o gráfico tava muito claro os dados, aí o cara veio com uma interpretação diferente. Aí o Alexandre, você mesmo, Jovem Nerd, comentou assim, leia o gráfico. Ah, eu lembro disso. Exato. Aí o Caio começou a discutir com o cara. Aí eu falei assim, Caio, o cara não sabe ler um gráfico. Não adianta você discutir com o cara. É o famoso xadrez com pombo, né, cara? Xadrez com pombo, é isso aí. É. Tá jogando xadrez com pombo. Mas eu tenho uma pergunta só. Sentir raiva, ódio, ficar frustrado, né? Porque esse negócio de rede social, muita gente fala que gera depressão e angústia e ansiedade nas pessoas, né? Por verem as vidas perfeitas dos outros e tal, e não conseguirem alcançar isso. Mas acho que gera também muita frustração, né? Que pode, eu acho que a frustração pode se transformar nessas outras patologias, né? Mas não é só isso. Você tem reações inflamadas e exageradas, sabe? Tipo, a gente tirou os comentários do Jovem Nerd do site porque vinha os caras ameaçar de morte as pessoas, sabe? Porque tinham participado de um podcast. Exato. É, muita loucura. É louco demais, cara. Tipo assim, a gente falou assim, a gente não quer ser anfitrião desse tipo de comentário, sabe? A gente não quer que isso esteja na nossa plataforma. Se o cara quiser depois ir pra outra plataforma e falar a minha, a gente não tem como impedir. Mas, pô, aqui não. Eu vou usar o exemplo dos comentários de vocês pra falar o que essa facilidade traz. Que é o seguinte, imagina antiga, vou pegar um caso de ódio clássico, assim, com muito com consequências terríveis, o ódio aos judeus. É, pra isso acontecer, foi um século de gente escrevendo merda, de teoria da conspiração, de culpar as mudanças da sociedade pelas novas pessoas que estavam indo pra Europa, de culpar o que estava acontecendo na Europa por quem estava aparecendo ali. Na verdade, não foi um século, né? Foi muito mais do que isso. Muito mais, né? Décadas, séculos, muitos livros, muita coisa, e a cadeia de efeito disso tinha que ser muito longa pra coisa acontecer em seguida. Se você pegar, por exemplo, o campo de comentário e alguém quiser semear um ódio em particular contra o Tucano, que não fez nada de errado aqui pra merecer isso, além de curtir Highlander, o cara pode semear essa intriga e toda semana voltar no campo de comentário e voltar a comentar disso até a galera encontrar com ele, ver aquele tipo de comentário e começar a se degladiar pra dizer quem tem razão aí ou não. Mas se não tivesse o espaço de comentário, ninguém tinha reparado nesse fato, nessa pessoa, e não tinha como juntar essas pessoas que odeiam aquilo, sabe? Pois é. A plataforma tem um papel nisso. Você pega um caso como o ataque da Nova Zelândia, que aconteceu recentemente. Boa parte desses ataques que tem esse perfil de supremacia branca vem de fórum de discussão. O do Brasil também. Total, aqui também, né? Os casos aqui, inclusive, citam o mesmo tipo de fórum. Quer dizer, as pessoas encontraram um ambiente onde elas podem fomentar esse ódio mútuo, né? E muito mais rápido do que o que você levava antes escrevendo um livro ou séculos semeando um tipo de ódio em particular, né? Ou até se encontrando pessoalmente, né? Esses grupos de ódio, né? Como supremacistas brancos, ou KKK, ou outros. Essa galera, antigamente, não tinha internet, eles se juntavam, né? Se juntavam pra, sei lá, fazer cruz de fogo, ou ficar fazendo Sieg Heil, o que seja que esses caras fazem. Além de todas as violências, claro. Mas eles se juntavam. Eles eram organizações. Mas isso dava brecha pra eles serem presos se estivessem fazendo merda, né? E custa caro. Tem que ter alguém pra organizar, tem que ter um síndico do negócio, tem que pôr o seu dinheiro do bolso ali. E às vezes tem que ser um negócio meio de chavado, né? Tem que ser meio de chavado. Os caras estão planejando um atentado, qualquer coisa que seja. E hoje em dia você tem esses fóruns onde o cara é anônimo, de certa forma, né? A não ser que a polícia ou o órgão investigador quebre lá. Mas na cabeça dele ele tá anônimo, né? Mas em boa parte ele tá anônimo. Você tem que ser uma pessoa especializada pra achar esse cara. E bem especializada, né? Se ele não sair do online, né? Então, mas é a questão. Você nem precisa pensar muito que você tá falando, ah, esse cara tá saindo, indo pra um fórum super especializado. É só ver que as pessoas, como elas se comportam no Twitter, utilizando um fake, que é uma plataforma pública. Exato, né? A questão do anonimato, né? Então, é a questão que você, aquela pessoa lá, ela acha que ela tá protegida pelo fato de ela tá com fake, que aquela, e mesmo até aquela outra pessoa, até que ponto a gente interpreta aquele avatar que tá do outro lado como um ser humano igual a você, mesmo que seja, eu tenho o nome lá, né? Tá o meu nome lá, as pessoas olham pra mim, mas elas não se identificam muito com aquilo, com o fato de eu ser um ser humano do outro lado. Aquilo é só um joguinho que a gente tá digitando palavras e todo mundo, mesmo sendo não anônimo, anônimo é anônimo de certa maneira. Desumanização, né? Ela tá lidando com a imagem do Caio, não com o Caio, né? É tipo o ataque de drone. É um pouco mesmo relacionado mesmo. Isso. Não só com a imagem do Caio, mas com a expectativa que ela faz de como que o Caio deve agir ou não. É o que falam da cobertura, por exemplo, a cobertura da guerra do Vietnã por uma cobertura da guerra do Golfo. A guerra do Golfo em si foi tão sanguinária, aconteceram várias tragédias, mortes e tal, quanto uma guerra do Vietnã, só que a transmissão sofreu uma asepsia, assim, uma limpeza. Então a gente via muito pela tela do monitor do avião um míssil Tomahawk destruindo um prédio. Enquanto na guerra do Vietnã tinha lá os correspondentes de guerra, que eles mesmos saíam feridos. O próprio correspondente brasileiro, José Hamilton Ribeiro, perdeu uma perna com uma mina terrestre lá e mostrava a realidade mais crua, né? Então as pessoas tinham até mais empatia por aquele povo que estava a não sei quantos milhares de quilômetros, muito mais do que tinha pelo o povo do Iraque, por exemplo. É meio que uma gamificação, né, da tragédia. O próprio vídeo, eu não vi o vídeo, mas quem viu falou que o cara que estava na Nova Zelândia atirando, ele estava parecendo que estava num first person shooter, né? Num jogo. Sim. Parte do passo para você poder odiar já é desumanizar, né? É desumanização do... E eu vi que nesses fóruns de ódio aí, que os caras pegavam aquele footage do cara em first person e botaram música do Doom, com gráficos do Doom. É completa desumanização em cima da desumanização original. É pior, cara. É terrível. Matrix da desumanização. Falando um pouco desses ataques que tiveram, né, que são, acho que a gente pode considerar o extremo dessa violência, dessa cultura de ódio, né, teve o fato de como a imprensa do Brasil se comportou em relação ao que aconteceu aqui e como foi tratado na Nova Zelândia, né, porque aqui os caras, a imprensa fez tudo que os terroristas queriam, né, botou a foto dos caras, deu nome, deu palanque pra esses caras, né. Foi lá entrevistar a família, ficar seguindo a família com o microfone, a mãe da... É, isso foi bizarro, né? Isso foi o máximo do bizarro. Mas o fato de você divulgar o nome do cara, divulgar quem ele é, botar foto, botar cenas do ataque... Dá destaque pra causa. Você lê o manifesto, essas porras todas, talvez não pra gente, entendeu? Que acha absurdo esse comportamento, sabe? Mas pros caras que estão no fórum dele... É, inspirador, né? Porra, o herói! Tá lá, o cara conseguiu, olha aí! O ato do cara heróico foi exposto, tá todo mundo vendo. E talvez alguém que não faça parte desses fóruns tenha visto isso e falaram, caralho, eu quero ser um herói que nesses caras, onde é que eu descubro isso, entendeu? Isso já acontecia em campo de futebol, com guerra de torcida. O cara fica mega feliz que ele tem 5 minutos de atenção no Globo Esporte, mais 5 minutos no Jornal Nacional, picando a cabeça do torcedor adversário. Pois é, isso foi bem citado aí, porque esse comportamento extremo de ódio existia muito, principalmente na Inglaterra, com a parada dos hooligans, né? Que os malucos iam ainda vão, né? Mas antigamente era muito pior, né? Caras iam pra meter a porrada mesmo, armados. É, não muito diferente do Brasil. Torcida organizada também já, né? O nego vai pra rua pra brigar mesmo. É, eu acho que o ponto aí tá em conseguir juntar mais pessoas em torno daquele ódio, né? Vão ter 99% das pessoas que vão ficar chocadas e vai ter aquele 1% que vai falar, será que ele tem razão? Onde foi que ele escreveu esse manifesto pra dar uma lida? E aí a gente volta à questão que a gente tava falando um pouco antes, que é a relação da facilidade que a internet dá pra essas pessoas se encontrarem. Porque, vamos voltar no passado. Como é que, se você tivesse um grupo de ódio, como é que você teria que fazer pra encontrar aquelas pessoas? Você teria que encontrar fisicamente aquelas pessoas, ir numa reunião... Botar a roupa do Zé Gotinha. É, botar a roupa do Zé Gotinha, ir numa reunião num lugar bizarro, ter o risco dessas pessoas estarem querendo te enganar, elas iam saber quem que você era. Isso tinha toda uma complexidade de você ter que encontrar essas pessoas do mundo real, que dificultava toda essa interação. Hoje em dia, uma pessoa que tem essa mentalidade consegue encontrar uma pessoa do outro lado do país, do outro lado do mundo, com o mesmo tipo de raciocínio, e as duas vão poder continuar voltando ao que o Atila falou, que é a câmera de eco, as duas vão poder ficar falando sobre aquilo e ampliando o efeito, sem nunca terem se encontrado. Calma, quantos ódios a gente não tem aqui no Brasil, de problemas que nunca aconteceram aqui, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Vou dar um exemplo de problema importado, não vou dizer que nesse caso é fundado ou não. Se vocês pensarem melhor, até vale mais a pena, porque esse que eu vou falar é bem, bem polêmico, mas blackface. Eu sabia que você ia falar isso. Blackface diz respeito a uma cultura específica. A gente tem problemas muito mais sérios aqui de, sei lá, avenida com nome de bandeirante, de restaurante chamado Senzala, umas coisas que são muito mais sérias do que... Caraca, tem uma corretora de imóveis que chama Senzala. Qual a expectativa do lugar que você vai alugar com... Não, e que mensagem positiva esse nome tem? Caraca, mano. Nenhuma! Aqui em Curitiba tinha um bar aqui, pertinho aqui de casa, abriu um ponto aqui que tem uma cabeça de bode enterrada que nada funciona lá. Abre e fecha. E aí, recentemente abriu, mas já fechou, um bar que chamava El Patrón. Ah, já fechou El Patrón? Já. Ah, e tinha lá um desenho estilizado do Pablo Escobar. O bigodinho, aquele cabelinho, sabe qual é? Que era mais Wagner Moura do que Pablo Escobar, inclusive. Mas chama assim, era tipo o bar da Adolf Hitler. Firra. Exato. É, cara. Não tem nada de maneiro. No... Quantos bares você conhece que chamam Al Capone, por exemplo? E aí, é verdade. É uma verdade. Questão de distanciamento, né? Talvez histórico. É. Mas se chamar Al Papone, pode? Al Papone? Existe isso. A história... Isso é mostrado no filme que eu gosto muito, que é o da Gaudeia, que é o da Joana d'Arc. Do Luc Besson? Do Luc Besson. Bem louco. Eu não odeio. Eu odeio muitas coisas, eu odeio esse filme, eu só acho uma merda. Aí, ó, voltando ao ódio aí, né? Eu não gosto. Não, vamos usar o ódio em vão. Tá certo. Esse filme, ele mostra, ele tem uma hora que ele fala sobre a romantização da morte, né? E aí aparece um cara morto no campo e ele tá todo fudido e sangrando e caraca, e aí o cara começa a ser comido, né? Começa a deteriorar, a ser comido pelos vermes e começa a ficar super sinistro, né? Você vê o crânio, né? Aí quando você vê, quando passa o tempo, aí vai passando o tempo, só tem uma moçada e aí depois... E aí, tipo assim, com o passar do tempo, aquela morte, que era horrível e tal, vai ficando romantizada, né? Ela vai perdendo aquele efeito de dor imediata e tal, e tudo isso com o tempo vai ficando romantizado. Eu lembro que eu vi uma crítica muito forte quando saiu um making-off, os vídeos de making-off do Titanic, do James Cameron, e aí eles estavam com uma maquete da parte de trás do navio pra simular como seria a cena quando a parte de trás do navio começa a levantar e as pessoas começam a cair, né? Os caras estavam com uma maquete bem grande e tal, mas era uma maquete, e aí tinha uns bonequinhos e eu lembro deles soltando os bonequinhos escorregando, né, pelo convés, e os caras rindo, achando graça e tal, e aí na época criticou pra cacete, sabe, primórdios da internet, assim, meu irmão, vocês sabem o que vocês estão fazendo, as pessoas morreram, cara, assim, e aí tipo assim, mas é que o negócio tinha quase 100 anos, então na mente deles já é uma coisa quase ficcional, romantizada, né, não tem o impacto na mente das pessoas que deveria ter, né, que é de uma tragédia. Né? Mas a gente já gravou o Nerd Player de carrinho lá, que o jogo era atropelamento, basicamente, né? Qual jogo? Qual Nerd Player? Ah, era um que você tinha que atravessar a rua correndo lá, e o bonequinho... Ah, sim, tipo GTA, essas porras, é meio que... Não, nem era GTA, era um jogo desses indies que vocês me obrigam a jogar. Eu acho que foi o Eric Gustavo, uma vez numa Campus Party, que tava um painel sobre humor e tal, não sei o quê, e ele falou assim, ah, você tem uma piada, você tá meio receoso de que as pessoas não vão gostar dessa piada, é muito forte e tal, não sei o quê. Guarda ela no bolso, deixa ela amadurecer, porque se eu falar que fizer uma piada com uma tragédia que aconteceu semana passada, todo mundo vai achar horrível. Agora, posso fazer uma piada tranquilamente sobre o Titanic, que ninguém vai me crucificar por causa disso. Então, exato, as pessoas vão levar em consideração também o quão próximo tá, né, aquele fato. É o famoso too soon, né? Too soon, exato. E eu acho que uma coisa que é importante levantar também é o seguinte: existe um fenômeno psicológico muito comum, o fenômeno de exposição. Tudo aquilo que a gente é exposto de forma muito frequente, aquilo acaba tendo o que a gente chama de semantic bleaching. Basicamente, eu não sei como é que falei. Perde o significado, né? Não é que ele perde o significado, ele acaba tendo um significado conceitual na sua mente que ele é muito mais fraco do que o significado que ele tinha no começo. E isso é um fenômeno tão pervasivo na nossa psicologia que a gente usa esse tipo de técnica, por exemplo, fazer experimento com um bebê de, sei lá, 3 horas de nascido. A gente apresenta um estímulo e fica apresentando esse estímulo, apresentando, até que a gente percebe que o sistema cognitivo da criança já nem responde aquilo mais da forma como respondia antes. Peraí. Você faz experimento com um bebê de 3 horas de nascido? 3 horas. Sim. O conselho ético aprova isso, cara? Que porra é essa? Porra. Caralho, eu tenho que acabar com o Facebook. Não, calma, não é o Facebook, não. É a psicologia. Caraca. Não, isso é uma técnica utilizada na psicologia cognitiva em geral. Não, o Facebook não faz experimento com isso, não. Só me faltava essa. Mas é uma técnica que a gente utiliza e basicamente o que isso significa é o seguinte. Tudo aquilo que você tem uma exposição muito grande, muito frequente, aquilo acaba perdendo um pouco desse sentido original. Então, por exemplo, se antigamente as pessoas não tinham muito acesso a, por exemplo, cenas de violência. Era muito mais difícil ter esse tipo de acesso. Hoje é muito mais fácil, mais frequente. Então essa coisa acaba sendo banalizada. Nossa, e pra alugar esse filme era dificílimo, cara. É verdade. Nossa, é verdade. Era, eu lembro. Tinha Faces da Morte 1, 2 e 3. Eu vi um desses aí, puta merda. E a mesma coisa acontece com esse discurso de ódio. Então, assim, é muito comum hoje. Ó, isso aconteceu aqui no programa agora. O Alexandre falou assim, queria falar sobre um filme que o Dave odeia. Aí, não, não é que eu odeio. Ou seja, o próprio termo odiar, a gente usa ele de uma forma muito pervasiva agora. É do tipo assim, eu só não gosto de sorvete de morango. Aí eu falo assim, nossa, eu odeio sorvete de morango. É, o Jovem Nerd é isso aí. Tudo é odeio ou odeio? Que isso? Oh, odeio, tudo é genial. Não, já não. Puta, caraca, o cara tá numa imagem construída 10 anos atrás. Já mudei. Genial isso. Vamos lá. Mas você tá falando que as pessoas se acostumam com o estímulo de violência, por exemplo. Estão tão acostumadas a ver violência que a violência já não é mais... Eu acho que não é bem acostumar, mas é o sentido, a reação cognitiva que aquilo tinha quando era pouco frequente, você já não tem mais. Você não tem uma resposta cognitiva mais. De ficar assustado, de ficar triste, esse tipo de coisa. O Sr. K traduziu, acho que semantic bleaching, o Sr. K usou um termo uma vez que era acomodação sensorial. É isso. Eu nem sei se é um termo, mas é uma forma de dizer isso, né? Mas é isso. Na indústria pornô tem um efeito parecido, né? Que antigamente pra você ver um filme pornô, você tinha que ir até a locadora e se arriscar naquela parte escondidinha ali, que era o X-rated. Nossa, esse tinha tanto caminho que isso podia ter ido. Que esse, ufa. De acomodação, assim. Não, é que eu vi um documentário que chama Pornocracy, e ele explica isso, como os sites Tube acabaram com a indústria pornô. Porque antigamente era difícil você assistir pornô. Tinha muito menos filmes pornô, você tinha atrizes e atores que se destacavam. Hoje é tanta gente fazendo filme pornô, é tanto bombardeio de pornô e susto na sociedade. Aí aparece uma menina que ela tá, sei lá, na República Tcheca, numa república de atrizes pornôs que estão começando. E ela falando que ela fez um filme com 5 caras penetrando a bunda dela. Que isso, jovem? Por quê? Porque 2 caras só, 2 caras dupla penetração anal, a galera tá cagando, velho. Já viu muito. Eles querem cada vez coisa mais hardcore, sacou? E acho que o cara que... Cara, presta atenção nessa frase. Dupla penetração anal, as pessoas estão cagando. Meu Deus do céu. Queria saber como a gente chegou nesse assunto, mas vamos lá. Tem gente que tem estímulo por violência e sente prazer em ver violência. E isso é a mesma coisa. Quando você tem mais oferta de violência, mais você quer ver umas coisas mais bizarras. Tirando esse exemplo, voltando pro exemplo mais mundano do que esse exemplo do Tucano. Porra, mais mundano do que isso? Eu não sei que mundo você vive, meu. O carro tá chocado. Eles não estão chocados porque já foram expostos demais. Esse que é o problema. E olha que eu morei em Amsterdã, hein? Você pode ver que alguns países, eles proibiram, por exemplo, aqueles jornais, tipo, de policiais de notícia mais sanguinária, sei lá. Não quero falar nomes aqui, mas é... Tem... Tipo, o povo. Datena. Isso, vou falar. Cidade Alerta. Isso. Aqui agora. O Vila Ligada, isso aí. Por quê? Cidade Alerta. Vila Ligada. Nossa, mãe. Improvisa comigo mesmo. É, então, é só você ver que eles foram proibidos exatamente por causa disso. Esse semantic bleaching, ele acontece com a gente quando você é exposto à violência. Quando você fica vendo todos os dias o seu isso, ah, morreu um, morreu dois, morreu 10, a pessoa passa a considerar aquilo de uma maneira normal e não vai mais reagir àquela notícia quando acontece da mesma maneira que ela reagiria antes. E esses jornais aproveitam esse tipo de situação realmente para poder fazer com que eles vão fazendo cada vez pior, que as pessoas seguem cada vez mais interessadas e mais viciadas, mas o efeito geral que isso gera em torno é fazer com que todo mundo fique meio insensível a esse tipo de violência. Fica insensível, exato. Padilha deu uma reportagem, fez uma reportagem uns anos atrás, falando, imagina só que quando tava tendo aqueles casos de pessoas serem esfaqueadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio, andando de bicicleta e tal, uns 3 anos isso. O Padilha deu uma reportagem falando, porque assim, assim, as pessoas estavam esfaqueadas e a gente não tava ligando muito. Ah, que droga e tal. Falou, imagina que no meio de Manhattan, um ciclista andando no Central Park é esfaqueado por um cara aleatório. Cara, a cidade ia parar. Ninguém ia falar de nada além disso. O tudo ia ficar de uma tal maneira que as pessoas iam exigir quase uma solução pra poder resolver aquilo. Enquanto a gente, porque a gente tá tão acostumado com a violência que acontece todos os dias, terça-feira, morreu mais um. Ninguém tava ligando. Aí não é a questão só de divulgação, só de mídia, né? É, a gente tá exposto a muita violência a níveis exorbitantes no nosso cotidiano, né? É tudo, né? Eu lembro de teve um mês aí que teve 3 mulheres grávidas tomando tiro no Rio de Janeiro. Tipo, na primeira tu fica, meu Deus, tal, não sei o quê. O bebê ficou entre a vida e a morte. Depois, mais um. Caralho, de novo. Terceiro, porra, o nego já começa a fazer piada. Não, e você já acha que é o... Ah, mas não foi o que aconteceu antes, não? É. Agora, juntando essa parada da desumanização com o semantic bleaching e o costume, você se acostumar com a violência, você tá desumanizado, a minha pergunta polêmica é, os games que têm essas características fazem as pessoas ficarem mais violentas? Tem um meme que é muito bom, que eu vi, né, nesses dias, quando estavam falando que a culpa era dos games, que era a galera na trincheira da Primeira Guerra Mundial, e um soldado falou pro outro, é a culpa dos malditos games, videogames. Aí ele falou assim, mas a gente ainda não inventou o videogame, tá que pariu, e agora? mas o videogame tem a desumanização, porque você tá tirando o bonequinho, em muitos jogos você tá lá destroçando o bonequinho, mas é um bonequinho. E os filmes antes dos videogames? Tem, com certeza, eu não vou excluir. Não tem como excluir filme, não tem como excluir série. A minha pergunta é feita porque quando tem qualquer coisa de extrema violência, quando é violência normal, corriqueira, das pessoas só tomando tiro na cabeça e tal, né, aquele normal Brasil, não tem problema nenhum. Agora, quando vem uma parada que é extrema violência e tal, aí a culpa é dos games, entendeu? Por isso que eu perguntei especificamente dos games. A diferença que eu faria entre games, assim, eu não tô falando que o games ele tem essa influência não, porque na verdade não tem. Mas a diferença de games pra filmes, na verdade, é porque geralmente nos games, a gente é o agente daquela violência que a gente tá vendo. E no filme é só um efeito catártico mesmo, do tipo, às vezes você tá super afim, você tá assistindo um filme, tem um vilão, lá dentro da sua cabeça você tá super afim de matar o vilão. Aí o cara vai lá e mata, só tem esse efeito catártico. O game, na verdade, a pessoa que tá jogando, ela tá ativamente perpetuando aquela violência lá no game. Então, poderia, por isso que as pessoas acham que aquilo faz com que as pessoas fiquem mais violentas. Mas a questão toda é a seguinte, se a gente fosse pensar nessa mesma lógica, a gente tem games de vários outros componentes que deixam várias situações da nossa vida de serem situações extremamente cotidianas por causa do jogo. E ninguém faz esse tipo de associação, por exemplo, nossa, tem um jogo aqui de carrinho que eu bato toda hora, então isso vai aumentar o número de acidentes de trânsito, por exemplo. Um contra-argumento que as pessoas geralmente fazem com relação ao games é o seguinte, suponhamos que eu tenha muito ódio no meu coração, queira matar o Azaghal. Caralho! Você é um cara tão calmo. E eu te dou tantos feedbacks construtivos pro Instagram, cara. Então deixa eu... Quem que eu vou matar? O Tucano, que você tem menos contato. Agora, aquele moço lá aqui. Ok, eu vou matar o X, aí vocês escolhem quem é o X. Suponhamos que eu queira matar essa pessoa. Se eu pegar um jogo, começar a atirar e matar as pessoas no jogo, a probabilidade desse ódio do meu corpo sair e eu não ter que fazer isso com uma pessoa de verdade é muito maior. Então, o jogo, na verdade, ele pode ter... Não tô falando que tem, não. Tô falando que ele pode ter um efeito catártico que, na verdade, é o contrário. Ele vai fazer a pessoa ficar até menos violenta, porque ela vai fazer com que a pessoa consiga desestressar no jogo e não faça isso fora do jogo. A questão toda que faz com que as pessoas achem que o jogo faz a pessoa ficar violenta é uma deficiência cognitiva que é muito diferente de você estar jogando, que é o seguinte, é a pessoa não saber distinguir realidade de ficção. Aí que tá o problema, que é do tipo assim, olha, se na ficção, que é o jogo, eu posso matar aquele cara ali e não tenho punição nenhuma, transfiro isso pra minha realidade, então quer dizer que eu posso ir lá matar uma pessoa numa escola que eu não vou ter punição nenhuma também. O problema tá aí, ele não tá no jogo em si, mas sim nessa discrepância de não, da pessoa não conseguir distinguir realidade de ficção. Mas quando o cara vai lá, faz o ato atentado ao terrorista dele e depois se mata, ele sabia que tava fazendo merda, né? Porque ele não tem essa dissociação cognitiva. Talvez ele saiba que ele vai ser punido por aquilo, mas ele não acha que aquilo é errado. Ele sabe que é ilegal, mas pra ele... Não, mas se o cara se mata, ele sabe que é errado. Ele sabe que é ilegal, mas ele tá fazendo uma coisa que ele acha que é certo. Não, sabe por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, se a gente começa a chamar todos esses caras de doentes, entendeu? Sim. A gente tá meio que eximindo eles de culpa. Era uma doença, não era o cara. Sim, e sim, muitas vezes é o cara mesmo. Não, e até porque dentro da própria psicologia, quando a gente fala que, por exemplo, uma pessoa tem um certo tipo de deficiência mental e comete um crime, isso, na verdade, não justifica nada. Não justifica justifica nada. Porque, primeiro, que a depender do tipo de deficiência é uma coisa que você pode controlar, sim, e a gente, como sociedade, não tem responsabilidades com essas coisas. Então, assim, não é justificável mesmo. Mas, geralmente, se a pessoa ela sai de um jogo violento pra cometer um ato violento fora do jogo, a relação ela é muito mais complexa do que simplesmente, olha, eu fiquei violento no jogo, logo vou ficar violento fora. Será que não existe, talvez você possa pegar, porque a questão dos games, por exemplo, você tem o fato que aquilo é uma coisa virtual, então que é completamente, aquilo sabe que não é um humano, não tem nada daquilo ali. Será que isso acaba distanciando a gente de maneira que aquele efeito acaba não se repassando pro semantic bleaching da realidade, ou não tem nada a ver isso? Mas cognitivamente é a mesma coisa. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, você tentar medir as respostas fisiológicas, cerebrais que a pessoa tem quando ela tá matando alguém num jogo, elas são muito parecidas com a mesma reação que você tem quando você tá com ódio de alguém. Ah, eu ia perguntar como é que você mede alguém matando alguém pra ver a, o padrão. Não, a gente simula ódio só. Mas as respostas cognitivas e fisiológicas, elas são muito parecidas. Então, assim, pro seu sistema cognitivo, quando você tá lá matando um cara, a gente já falou isso no Nerdcast, que a gente falou sobre filme, sobre terror, o cara, quando ele tá assistindo um filme de terror, o medo que ele tá sentindo fisiologicamente é o mesmo medo que ele sentiria se ele estivesse naquela situação pessoalmente. Então, essa relação existe sim, mas a transferência dela do mundo virtual pro mundo da realidade, o que faz essa transferência é muito mais complexo do que simplesmente, olha, agora que eu tenho essa violência na minha cabeça, deixa eu ir lá aplicar essa violência em outros lugares. Então, e o pessoal fica falando de proibir jogo e tal, por causa da violência, mas o jogo que causou o maior número de mortos foi Flight Simulator. É verdade. Que os caras do 11 de setembro treinaram no Flight Simulator? É, amigão. Treinaram no Flight Simulator. E ninguém falou de proibir o Flight Simulator. Exatamente. E de novo, se fosse a relação fosse direta, ia ter muito jogo que a gente tinha que proibir. E outra coisa. Gente, se a relação fosse tão direta, ia ser tão fácil resolver os problemas do mundo. Só coloca lá um joguinho que as pessoas amam, que todo mundo ama todo mundo, por exemplo. Você não tem que matar, você tem que, sei lá. Quanto mais você amar alguém, você ganha o jogo. Pronto, aí todo mundo vai amar todo mundo na vida real. Não vai vender nada esse jogo, você sabe. Uma mistura disso, né, de você ter essa normalização com muitas pessoas envolvidas, é quando você tem um grupo de ódio, um grupo na vida real ou online ou offline, que a finalidade daquele grupo é zoar alguém ou difamar ou humilhar. O que acontece é que a dinâmica do grupo é a que você vai ver críticas ou piadas ou brincadeiras cada vez mais escrotas pra chamar atenção, porque as outras começam a virar pano de fundo, né? E aí a tendência é você sair da raiva pro ódio, né? Você sair da crítica besta ou da coisa assim pro extremo. Se a dinâmica do grupo é justamente valorizar, promover, discutir quem consegue fazer a difamação mais extrema, ou quem consegue fazer a crítica mais escrota. Isso. Aí você tira isso do contexto do grupo, aí a coisa fica extremamente escrota mesmo. Porque, vamos dizer assim, vamos colocar vamos pegar uma medida de escrotidão. Então, a piada começa com o nível 1, aí alguém faz o nível 2, todo mundo ri, faz o nível 3, todo mundo ri, o 4, 5, até o 10. Se você comparar do nível 1 até o 10 dentro do próprio grupo, talvez você nem perceba que ela foi desse nível pouco escroto pra super escroto. Aí você pega esse nível 10 e coloca num contexto completamente diferente, a gente começa a perceber que aí quando a gente faz aqueles comentários do tipo, nossa, eu não acredito que o ser humano consegue falar uma coisa desse tipo. Mas se você pegar do contexto do grupo, talvez as pessoas nem perceberam. É, você tá há anos normalizando aquilo pra de repente chegar num extremo desse, né? Que foi o que aconteceu com os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, né? Foi aquele normalizar aquele sentimento antissemita durante séculos de história, né? Até que chegasse o momento em que era aceitável fazer aquilo. É, não só os judeus, a gente tá falando de judeus, mas a gente tem a questão dos escravos, dos negros, que eram vistos como mercadoria, como... Puta, nem sei como dizer, sabe? Era visto como uma peça de uma máquina de trabalho e de prazer e de tortura, sei lá. Como é que você faz hoje pra resgatar isso? Ah, mas os escravos também tinham escravos. Ah, mas tinham negros que faziam isso e aquilo. Quer dizer, você tenta normalizar de novo pra dizer que nem foi tão ruim, pra dizer que nem foi isso tudo, né? E é também você tirar completamente de contexto, né? Porque uma coisa, escravo sempre teve em todas as civilizações, desde que o homem é homem. Uma coisa é você entrar em guerra com o país vizinho e escravizar os caras que perderam a guerra. Outra coisa é você manter durante séculos um comércio, né, de tráfico de pessoas, como se elas não fossem pessoas. Eu entendo o que você tá falando e consegui entender o contexto que você tá dizendo, né? Porque, assim, quando você tem uma guerra com outra tribo ou nação, o que seja, né? Na Idade Média ou antes disso, e aqueles, os derrotados eram escravizados, eles ainda eram pessoas, vamos dizer assim, que tinham sido são prisioneiros e escravos. É, sim, questão do... punição por ter perdido. Exato. E quanto à questão dos negros, é muito mais absurda, porque eles deixaram, entre aspas, não deixaram na nossa percepção, mas historicamente falando, na percepção daqueles que viveram aquilo, eles deixaram de ser pessoas. Uhum. Eles passaram a ser uma mercadoria. Isso é o mais absurdo de tudo. O cara não era visto como um ser humano. Por quem comprava, vendia... Adicionando aqui um item, a questão dos imigrantes na Europa, a galera faz bastante discussão, falando que os imigrantes estão acabando com a Europa, tal, não sei o quê. Outro dia, um cara veio me contestar, falando assim, você mesmo, Tucano, você já foi pra Bruxelas há anos atrás e depois foi e falou que realmente a cidade estava muito diferente por causa dos imigrantes e tal, não sei o quê. Realmente tá. Só que ninguém para pra... Ninguém não, é. Mas a maioria das pessoas que criticam não param pra se perguntar como é que ficou o Congo depois que o Leopoldo II foi lá e tocou o terror, que era o rei da Bélgica, que é considerado um dos reis mais sanguinários da história. O cara simplesmente escravizou o país inteiro. O Congo, que era uma colônia belga. Quer dizer, muito triste realmente que Bruxelas esteja cheia de imigrantes e tal, não sei o quê. Nossa, que triste. Quão triste é o que aconteceu quando os belgas foram pra África ter as suas colônias. Tô usando aqui a Bélgica e o Congo como exemplo só por causa dessa discussão que teve no Twitter. Por que são essas pessoas que estão lá e não de outras nacionalidades, né? Tem uma história também. Eu fiz o meu TCC de jornalismo sobre skinheads. E skinheads hoje são associados automaticamente a neonazismo. Mas nem sempre teve esse link direto, tá? Porque existem, ainda hoje existe skinhead que é comunista e anarquista, que são os Hash. Tem os skinheads que são skinheads contra o preconceito racial, que são Sharps. E quando foi criado o movimento lá na Inglaterra dos skinheads, eles não eram ligados à ideologia, assim. Eles sempre foram caras encrenqueiros, violentos, que saíam na porrada e tudo mais. Mas eles não tinham esse viés neonazista, esse viés de white power, né? De supremacia branca. Porém, nessa época que começou a surgir, nos anos 60, em Londres, você tinha cidadãos britânicos, mas de origem paquistanesa, indiana, jamaicana, porque eram todas colônias do Império Britânico, certo? Esses países, quando tiveram independência, os pais desses imigrantes eram considerados ingleses. Então tinha muita gente dessas colônias inglesas morando em Londres. O que aconteceu? Apesar de não ser um movimento, o skinhead, não ser um movimento neonazista ou de supremacia branca, um dos passatempos dele, das diversões preferidas deles, eram o peck bash, que era sair correndo atrás de indiano e de paquistanês pra bater. E no meio dos skinheads tinham também os rude boys, que eram jamaicanos. Esses não tinham problemas com os skinheads. Eles se misturavam. Por que os skinheads e os rude boys, às vezes, iam atrás dos paquistaneses? O que eles falam, o que eles dizem que é a desculpa ou a motivação desses skinheads era porque o jamaicano, quando foi pra Londres, ele levou a cultura dele, mas ele se misturou com a cultura britânica. Enquanto os indianos e paquistaneses fecharam em guetos. E aí eles passaram a levar um pedaço do país deles pra dentro de um outro país. Então, num bairro que era majoritariamente indiano, tinha cinema indiano, tinha templo indiano, supermercado indiano, e os ingleses skinheads se ressentiam disso. Só que eles ficavam putos, mas não pensavam. Durante muitos anos, os ingleses foram pra esses países, eles não estavam lá à toa, eles foram pra esses países e impuseram a cultura ocidental nesses países. As pessoas tinham ódio, mas não tentavam imaginar da onde tinham surgido essas pessoas e por que elas viviam daquele jeito. Toda vez que tem um conflito cultural, seja ele com classes sociais dentro de uma mesma sociedade ou com nacionalidades e culturas diferentes, né, dentro de um país, você ainda tem esse ódio pernicioso que vem da perda do privilégio, né, da perda do espaço. Então, por exemplo, homofobia. Em parte, a homofobia vem de pessoas que não têm problemas com a união civil dos gays. Tem problema com a cerimônia do casamento. Quer dizer, nem sempre, porque, né? Nem sempre. Mas o que é isso? É porque você tá... Agora, aquele casal do mesmo sexo tem direito aos mesmos privilégios que você, né? Ele ocupa o seu espaço. Você já não tem mais uma posição de destaque superior naquela sociedade. Pra quem tá abaixo e tá ganhando direitos ou tá se vendo massacrado, é mais um massacre diário. Pra quem tava privilegiado e tá perdendo esse privilégio, você tem muito mais motivos ou se sente muito mais empoderado a odiar aquilo e fazer algo a respeito do que o inverso. É, mas teve um presidente da República que até falou que, né, a minoria deve se baixar a maioria. Pergunta pra uma galera. Você prefere ganhar 10 mil reais por mês e seus vizinhos também ganharem 10 mil reais por mês? Ou você ganhar 8 mil reais por mês e os seus vizinhos 4 mil? Vai ter uma galera que vai preferir ganhar 8 mil e os vizinhos 4 mil. Porque ele não tá querendo ter um bem-estar, uma vida com bem-estar. Ele tá querendo ser protagonista, ele tá querendo ser superior, porque ele se sente inferior de tantas formas, às vezes até... Ele preferia ganhar 2 mil e todo mundo ganhar 1 mil do que todo mundo ganhar 10, né? Exatamente. E isso é muito louco, porque parece papo de comunista, né? Mas se todo mundo ganhasse bem, se a escolha fosse todo mundo ganhar 2 mil ou todo mundo ganhar 10, a sua qualidade de vida seria muito maior, né? Porque você não teria se não gera desigualdade, que não gera, por exemplo, crimes. É, mas as pessoas confundem qualidade de vida com se sentir superior. Assim, a minha qualidade de vida ela é boa porque eu tenho um carro que o meu vizinho não tem. Porque se o meu vizinho tiver o mesmo carro que eu tenho, aí eu já não tenho mais qualidade de vida, porque eu vou ter que ficar procurando alguma coisa que vai me fazer ser superior àquele cara lá que tem um carro. Eu sou o merecedor, meu vizinho não. Eu trabalho pra caramba, eu sou um cara, um cidadão de bem. Meu vizinho não, meu vizinho é um pederasta. As escolhas que eu fiz me levaram a fazer isso e não teve nenhuma sorte envolvida. É. Eu tenho, assim, pra complementar isso que o Atila falou, assim, sim, a questão da superioridade, do sentimento de superioridade é um dos causadores desse ódio grátis, mas uma outra coisa também que é muito comum, e que eu acho que é importante a gente ressaltar, é esse medo que a gente tem do desconhecido. Então é muito comum, isso eu já falei em vários Nerdcasts que a gente gravou. Nosso sistema cognitivo, ele gosta de saber, entender o porquê que as coisas acontecem. Então a gente quer saber de tudo, então assim, o desconhecido pra gente é muito assustador. Então a reação que a gente tem, geralmente, com uma coisa que é desconhecida, é geralmente uma reação negativa de não gostar e de não querer aquilo perto da gente. Então, muita gente tem muito pouco conhecimento do que é, de fato, a história do negro no mundo, a história da cultura negra no mundo, e isso é tudo muito desconhecido. E esse desconhecido gera um medo, e que implicitamente esse medo vai acabar gerando um tipo de ódio, que, assim, é implícito. Às vezes a gente nem sabe que tem isso. Só pra dar um exemplo, quando eu morava no Texas, teve um caso que foi o seguinte, um amigo meu era brasileiro, ele tava no Texas ilegal, e ele acabou se envolvendo num acidente de carro, acidente simples, assim, só esbarrou no carro de uma pessoa, geralmente, como ele tava lá ilegal. Ele não tava ilegal, era fora de estado. Fora de estado, ok. Ele sempre andava com dinheiro na carteira pra, sei lá, ele pagar a pessoa e ir embora, não ter que se meter com justiça. Mas aconteceu que essa mulher, que ele bateu no carro dela, ela quis chamar a polícia e ele acabou sendo preso. Como ele já tava lá há bastante tempo, mas que é fora de status, ele acabou sendo preso. Ele estaria fora de status se ele tivesse algum status. Agora, se ele correu pelo deserto, ele estaria ilegal. Na verdade, ele foi pelo deserto. Então, caraca, então é legal. Termo. Ele foi preso e ele tinha direito a uma ligação. Ele não falava inglês direito, ele me ligou. Ok, vai o André visitá-lo na prisão. Era uma cidade muito pequena do Texas. Pequena mesmo, aquele tipo de cidade que você vê o feno rodando. Eu cheguei, a visita ia começar 1h da tarde. Eu cheguei um pouco mais cedo, cheguei mais ou menos umas 11h30. Aí eu sentei na pracinha da cidade. Entre 11h30, o horário da visita, 3 policiais pararam pra me pedir documento e o que que eu tava fazendo lá. Até que o último policial parou e ele foi sincero comigo. Ele falou assim, olha, você tá numa cidade que ninguém te conhece, tá todo mundo olhando pela janela, querendo saber por que você tá parado aqui nessa praça, o que que você tá fazendo. As pessoas estão com medo. São essas pessoas que estão chamando a polícia pra poder vir aqui verificar quem é você, porque eles não te conhecem. Então assim, a gente acaba tendo esse medo do desconhecido e isso acaba virando esse ódio gratuito que às vezes a gente vê na internet. Não te conhece e você é negro. Exatamente. Esse é o ponto. Inclusive, deixa aqui a dica. Vou até mandar, depois vocês colocam no site do podcast, que é o seguinte. O site do programa. Chama Jovem Nerd. Jovem Nerd. Esse aí. É jovem o quê? É muito bom esse podcast. Não, o podcast é Nerdcast, aí é outra coisa já. É esse programa aí que a gente grava, que tem aquele moço, como é que ele chama? Alexandre. Não, é um projeto grande chamado Implicit Bias Project. Nesse site, você consegue entrar, você consegue fazer uns testes pra ver o tipo de viés implícito. As associações que você faz mais facilmente, né? Exatamente. Então, e é bacana, porque assim, primeiro que você vai conhecer. Bom, depois que você fizer isso, você vai ficar um pouquinho depressivo, que você vai ver que você tem vários tipos de vieses que você não imagina que tem. Tenho certeza que eu tenho vários, tenho certeza. E às vezes eu me pego assim, sabe? Eu, caralho, que merda, sabe? Só que o interessante disso é que assim, esses vieses, eles são tão implícitos que às vezes você realmente não imagina que tem. Eu vou confessar um que eu fiz vários testes, eu vou confessar um que apareceu lá. Pra mim apareceu um efeito grande de viés com deficientes. Questão de, implicitamente, a gente acha que deficiente não tem certas capacidades. Isso é implícito, é óbvio que eu não, conscientemente, não paro e falo assim, não, se o cara é deficiente, ele não tem certas... Se ele não consegue andar, por exemplo, ele não tem certas capacidades cognitivas, por exemplo. É óbvio que eu não penso isso... Racionalmente, né? Racionalmente, exatamente. Mas isso acaba influenciando alguns dos meus comportamentos e algumas das minhas respostas automáticas. Então é bacana as pessoas irem no site e testar um pouquinho desses vieses cognitivos que elas têm. A Aninha, né? A Ana Arantes, ela falou sobre isso também no Nerdcast alguns meses atrás, sobre essa questão do viés implícito, tudo isso. Importante a gente relatar que o que gira o viés implícito são coisas genéricas que podem gerar, né? Então pode ser uma piada que você ouviu, pode ser o textos que você leu. Então, todos esses fatores, mesmo que sejam inconscientes, que você fala, ah, eu só tava brincando ao fazer isso. Pode ser os Power Rangers terem as cores dos personagens, né? Pode ser. Pode ser alguns canais do YouTube. Aí não tem nada de implícito ou inocente. Esses fatores começam a gerar esse viés implícito, e isso faz, obviamente, como o André falou, o viés implícito, ele não é uma coisa que você vai fazer quando você vendo a pessoa, né? Você chega lá e você, conscientemente pensando, você consegue controlar isso. Conscientemente pensando aquilo. Mas pra pequenas decisões, sei lá, o policial que tá numa, assim, uma sensação de estresse, precisa tomar uma decisão urgente. É, aquele impulso de você atravessar a rua, né? Quando você precisa contratar uma pessoa, né? Porque quando você está fazendo uma entrevista, antes de fazer entrevista, quando você precisa ler currículos, como você recebe muitos currículos, você fica 30 segundos no currículo de uma pessoa antes de decidir se você vai chamar para uma entrevista ou não, a primeira entrevista. Esse tipo de coisas, você começa a pegar sinais que são muito inconscientes e você acaba propagando esse viés inconsciente para outras situações. Então, é um currículo com foto, ou o nome, né? Famoso currículo com foto, né? A primeira impressão que a gente cria das pessoas ou das coisas, elas geralmente acontecem nos primeiros 5 segundos. Só para deixar isso mais claro. 5 segundos. Com 5 segundos, geralmente a gente monta um perfil cognitivo da pessoa, da coisa, e o resto que a gente, tipo, o resto da, sei lá, você tava fazendo uma entrevista, o resto da entrevista é geralmente a gente tentando ou confirmar aquilo ou mudar essa primeira impressão que a gente faz nos primeiros 5 segundos. Tá, mas então, o que acontece nos primeiros 5 segundos é contato visual, ou seja, sua apresentação vai contar tudo. E o viés implícito, ele vai ter um puta de um fator em relação a isso. E a gente tá falando de cor, a gente tá falando de orientação, mas, cara, são coisas simples mesmo, tipo, tem aquela questão do nome, né? É muito comum pessoas que moram no sul dos Estados Unidos que se chamam José adotarem o nome Joe. O Angry Joe é um exemplo desse, né? O nome dele é José. Uhum. E o cara que chama Kyle adotar o nome Kyle? Kyle, é isso também, acontece. Bando de filha da puta o cara que faz isso, né? O quê? Você agora é Kyle? Você não sabia disso? Eu vou te mostrar uma foto do meu crachá aqui, ó, é Kyle. Kyle, oh my God, aqui o Kyle, é isso aí. Caraca! E o André é Angel? Não é André mesmo. O André tá na Califórnia, é fácil. Cansei de ser chamado de tchau. Tchau! Não aguento mais. Ah, mas aí você simplesmente achou uma forma de... Uma outra forma do cara pronunciar exatamente como o seu nome é. É por isso que eu tava brincando. E o meu sobrenome? Cunha. Exato. Volta e meia eu sou o Mr. Cunha. Nossa. Cunha, é isso aí. Nunca tinha pensado nisso, Cunha. Vou adotar. Caio, que safado. Caralho. Mas aí tem um arroba embaixo do e-mail que é zoado. Genial. Caio, caraca. Eu não faço ideia do que escrever pra me chamar de Átila. É genial. Pô, dá uma limpada nesse crachá aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá foda, tá sujo mesmo, não posso negar. O cara tem 2 meses de empresa aqui pra ser mundo, pô. Porra, tá correndo polvilho na Amazon? Tá foda mesmo, deixa eu limpar aqui que tá feio mesmo. A gente falou de um monte de coisa dos problemas que causam e tal, mas como é que a gente pode remediar isso? É o que eu ia perguntar, exatamente. É acabando com as redes sociais? Porra, cara, eu preciso de emprego. Eu tenho um ponto muito positivo também a respeito disso, que tendo a cabeça disposta para isso, né, estando preparado e disposto a fazer isso, não tem nada pra mim que me trouxe mais empatia por outras pessoas do que redes sociais. De blog já, desde os blogs. Empatia? É, por exemplo, antigamente, um exemplo bem marcante, assim. precisou vir a Anne Frank deixar um diário, passar pelo que ela passou, para as pessoas publicarem o diário de Anne Frank. Quem nunca tinha passado pelo que aconteceu na Segunda Guerra, ler sobre o Holocausto e descobrir a história da menina para se pôr no lugar dela. E antes era esse tipo de oportunidade. Esse era o tamanho da barreira que você precisava romper para mostrar o seu ponto de vista para a sociedade. Você precisava escrever um livro, ou ter um programa de TV, ou ser um diretor de cinema, ou algo assim. Hoje, você consegue passar o seu ponto de vista com uma barreira muito menor, fazendo um canal, fazendo um perfil no Twitter, fazendo um grupo no Facebook, ou o que for. Particularmente pra mim, isso me trouxe em contato com muita história de muita gente que eu não tinha a menor chance de me colocar no lugar da pessoa e pensar aquilo sobre ela, até ler um relato ou ver um canal de alguém contando o que passou, sabe? Isso é porque você estava disposto a fazer esse esforço e fez um esforço consciente de bloquear as reações negativas, porque isso pode ser. Ou existe uma maneira que a gente poderia utilizar as redes sociais de maneira que a gente bloqueasse os impulsos de só querer propagar violência, de só querer propagar o discurso do ódio, que a gente falou no início que é muito mais fácil de fazer as pessoas divulgarem. Boa pergunta. André, que experimento que você já fez com bebês de 3 horas aí que resolveu esse problema? Não, tem que deletar a rede social não, gente, por favor. Pelo menos compartilha os contatos do celular antes, né? Deixa eu ficar rico primeiro. O Thomas Hobbes tinha, lá no Leviatã, falava, né, que a natureza é regida pelo egoísmo e autopreservação. A solução que ele deu, política absolutista. Vamos voltar aí os reis absolutistas aí e pronto, resolve. Não resolve? É piada, tá, gente? Eu não sou fascista. Eu acho que o rei absolutista ajudaria as pessoas a odiarem todo mundo a mesma. Pois é, era um bom jeito de fazer todo mundo voltar a odiar uma pessoa em comum, né? Talvez una as pessoas, né? Num ódio comum. Unidos pelo ódio. Tem os monarquistas, cara, que são súditos do rei. Vocês não estão vendo aí? Bom, desde que todos tenham uma página no Facebook, eu tô feliz. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.